ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. No dia 12 de dezembro de 2002, morreu o maior indigenista brasileiro, Orlando Vilas Boas. Ele morreu aos 88 anos de idade, um mês depois de ter sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos, depois de ter tido uma infecção intestinal. Um pouco da história de Orlando Vilas Boas. Olha só, desde os 27 anos de idade, ele passou a ter a sua vida totalmente direcionada a uma trajetória grandiosa. E nessa trajetória ele foi acompanhado de seus 3 irmãos. Ali não havia Orlando, Cláudio, Leonardo ou Álvaro. Eles eram simplesmente os Irmãos Vilas Boas, unidos no trabalho em defesa da cultura indígena, principalmente os irmãos Orlando e Cláudio, que foram os principais nessa missão. Orlando Vilas Boas foi líder da expedição Roncador Xingu na década de 40. Essa expedição, gente, daria um filme. Foi lançada por Getúlio Vargas no final da Segunda Guerra Mundial e tinha a singela intenção de apenas desbravar o desconhecido centro-oeste do Brasil até o sul do Pará, enfrentando todo tipo de problema, inclusive a convivência com mais de 13 grupos de índios que nunca tinham visto o homem branco. A missão levou os irmãos Vilas Boas a relançarem no país a base humanista da política indigenista que foi iniciada por Marechal Rondon. O objetivo inicial da expedição Roncador Xingu era fixar núcleos de povoamento na região central do Brasil e seguir até Manaus. O lema de Rondon foi seguido. O lema era: morrer se necessário, matar nunca. Durante a expedição, os irmãos Vilas Boas promoveram a paz entre grupos indígenas que estavam em guerra há anos. E também eles acreditavam que, unidas, as tribos seriam capazes de manter a hegemonia de suas terras e do seu modo de vida. O tempo mostrou que a ação do homem branco tornaria isso impossível. E o tempo também mostrou que o trabalho de valor incalculável empreendido por Orlando Vilas Boas não seria reconhecido pelo governo de seu país. Você vai saber por quê depois da música do dia. We'll be right back. 12 de dezembro de 2002, morre o indigenista Orlando Vilas Boas. E a música do dia foi Dança da Chuva, de Marco Antônio Guimarães. Quem tocou? O grupo Wakti. Antes da música, eu havia dito que Orlando Vilas Boas não foi reconhecido pelo governo do Brasil. O detalhe é que esse erro aconteceu duas vezes e de duas formas muito chatas. Em 1990, olha só, os sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas foram demitidos dos cargos de assessores da presidência da FUNAI, que eles ajudaram a fundar em 1967, em substituição ao antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Na época, Orlando Vilas Boas chegou a declarar: "Estou com 75 anos, 200 malárias, mas recebo a demissão." Em relação ao Cláudio, a coisa é muito chocante, porque ele tem blastomicose contraída na selva. É um absurdo, um fim inglório de vida. De minha parte, estou com uma insônia danada. Vou ser um excelente guarda noturno. Palavras de Orlando Vilas Boas, na época, revoltadíssimo. Pois bem, 10 anos depois, antes de morrer, Orlando Vilas Boas teve que passar pelo novo desgosto de ser demitido da FUNAI. Alegando corte de gastos, a FUNAI o demitiu via fax das funções de consultor, tendo depois voltado atrás graças à óbvia repercussão negativa da forma como houve a demissão. Com orgulho ferido, Orlando Vilas Boas não voltou à FUNAI, mas aceitou o honroso convite da Faculdade de Medicina da USP para prestar consultoria. Orlando Vilas Boas e seus irmãos publicaram 12 livros e diversos artigos em jornais e revistas, como a National Geographic Magazine. Receberam honras acadêmicas e títulos honorários, homenagens pela sua atuação na política de proteção à cultura indígena. Eles também foram indicados duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz em 71 e 75. A música do dia volta amanhã às 7 da manhã, a reprise vai ao ar às 8 da noite.